coração com muito som, mais uma voz. Isto é foi. Eu procuro uma solução para tudo que rodeia. A situação é já tá feia. Com calma. Sinto o feeling do bro quando se sente apertado. Não invites, fala comigo, estou do teu lado. É necessário, necessitas, deixa de conversa, deixa de fita. Estamos juntos e não é de agora. Surge a hora e estamos cá para isso. É neste som que eu friso sem aviso. Só sou cá para os meus. Ai meu Deus, livra-me da banca dos réus. A responsa mora em mim sem gatilhos. Tomo juízo para criar meus filhos. De hoje em diante sou aquele que muitos não conhecem, que muitos não esquecem. Não se esqueçam. Eu sou aquele bro. Parará, para, para, pá. Eu só procuro que... Dessas ruas, dessa cova sem piedade. Que caiam as palavras, eternizam. Viverei para a posteridade. Levo comigo o abraço de quem deu luz dessa oportunidade. Tens com eles um só sorriso, estaremos juntos para a eternidade. Egos levantam-se de vozes com quem partilharam as paz. Aqueles cujo seu sucesso foi um reflexo do meu fracasso. Aqueles pintam realidade. Temos de entrar. Partido do mesmo sangue que vocês, viveremos sempre o mesmo compasso. Lembra que sou eu só. Flui que ilumo nas linhas, nas poetosíneas, na escrita de um si. Punchlines nas esquinas, onde fonte santo levanta a voz que me ilumina. Deu uma voz, já, banco me exprima. Quinta da laje com os meus, seja qual for o clima. No limite cantos, em headline, só stamina. Respeito os laços criados, os de hoje e de outrora. Tu full flow, tamo juntos e não é de agora. E não é de agora. Tu full flow, tamo juntos e não é de agora. Iron cutters, abros autores provocados e não é de agora. Eu sou aquele bro. Parará, para, para, pá. Eu só procuro que... Yeah. O gueto é meu lar, carrego no peito onde quer que eu vá. Sou aquele bro de personalidade que virá pra mudar. Não espero nada de ninguém, não vou parar. Deus é por nós e quem irá nos contra-atacar. Obrigado, Charros Boss, pelo convite. Manda abraço pro KPLD, em breve eu os visite. Salve DJ Lizzo, que nunca me abandonou. Sinfonia, sou as vozes perfeitas, se juntou. Ocorrência criminal, saudade foi a minha escola. Kiko Santana destrói, conte conosco a qualquer hora. Macalé, Gabi, sabe Chuck, eu não esqueci. Quanta falta faz pra nós a Dinadi aqui. Verdade relatado, primeiro que estendeu a mão. Mano índio, mano amante das antigas união. Consideração, ninguém atravessa não. Parasita tenta derrubar e nunca prosperarão. Dono DJ Fernando, fiz uma gravação. Participação, Brasil e Portugal em ação. Preparei meu coração para uma nova canção. Representando Brasília, rapper da nova geração. Eu sou aquele bro, considerado onde vou.